30, 970 kHz. Rádio Araguaia, Brusque, Santa Catarina. Olha, momento do imigrante. Que tal o padre William Vogel, o senhor que vai almoçar daqui a pouco, tomando um aperitivo socialmente, que tal uma música alemã? Grupo Amigo de Canto Alemão. Vamos ouvir? Do imigrante. Oferecimento Autoclave Guabiruba. Madeira tratada, natureza preservada. Rua Expedicionário Carlos Fischer, Guabiruba. Fone 3351-9157. E Supermercados Carol. Brusque, Guabiruba, Nova Trento, Blumenau e Gaspar. Qualquer hora, Araguaia. O tempo todo. Você pode contar. Quando o assunto é a regularização de terras na área urbana ou rural, conte com a empresa que se tornou referência em Brusque. Terra Legal Topografia. Levantamento topográfico, desmembramento, escrituras, cadastro ambiental rural, projeto e regularização de construções e qualquer outro assunto relacionado à sua propriedade. Deixe a burocracia com a equipe da Terra Legal Topografia. É competência e credibilidade a seu dispor. Na rua Padre Antônio Eis, em 455, no bairro Azambuja. Fone 3355-9387. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba e as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas, porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Ano novo, vida nova. Inicie 2022 com a beleza, o conforto, a praticidade e a economia dos móveis da Moriza Móveis. Estofados que são um luxo, cozinhas super funcionais, quartos com estilo que você quiser e mais uma infinidade de móveis à pronta entrega ou sob medida para sua casa, escritório, sítio ou casa de praia. E o pagamento é em 10 vezes sem juros. Faça uma visita e confira. Moriza Móveis, 31 anos, em Brusque. Moriza Móveis, porque quem pesquisa, compra na Moriza. Começa agora. Apresentação. Saulo Tavares. Como é lindo receber a carta que você escreve. Me pede pra tocar a música que você gosta. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado, espero por você. Oi, Brusque, 10 e 3, temperatura 31 graus. Você quente, hein, Léo? Pedro Leonardo Almeida na sonoplastia. Abraço a vocês aí, né? Daqui a pouco aquela programação. Povão! Você é sempre uma grande paixão. Vou abrir meu peito pra você Vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Futebol é na Araguaia. Araguaia.